estourou uma operação esta manhã no bairro Matias Velho, em Canoas. Tudo para combater principalmente o tráfico de drogas da região. Polícia! Polícia! Olha, deita! Deita! Deita, porra! Deita! Deita! Segura! Segura no chão! Segura no chão! Polícia! Polícia! Dentro de um presídio no Rio Grande do Sul, o chefe de uma facção criminosa usava o celular como se estivesse em casa. Além de comercializar crack e maconha, o grupo praticava assaltos a residências do município e agiu com violência. A quadrilha presa é responsável por 4 assassinatos somente neste ano. As vítimas eram traficantes rivais ou usuários de drogas. Uma quadrilha que praticava roubos e tráfico de drogas foi desarticulada em Canoas. O grupo era chefiado por um traficante de dentro do presídio central. Os policiais partem para uma ação num dos bairros mais violentos de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Ele possui antecedentes por roubo, assalto, porte ilegal de arma e estava em liberdade condicional. Estava se apertando o cara, dele um do lado do ouvido. Tá, mas conseguiu acertar ele? Ó. Acertei, vários de tudo, mas vai saber se ele morreu, meu. Acertei do lado do ouvido dele. Nos passa a impressão que o Estado, como poder público, tem sido incompetente para proibir, né, ou para coibir que essas pessoas façam, de uma penitenciária de alta segurança, como é a BASC, façam um verdadeiro escritório de criminalidade. A quadrilha começou roubando cargas e carros fortes. Eles assumiram o tráfico de drogas no bairro Matias Velho, em Canoas, depois de matar o principal traficante da região. A pessoa que foi morta, ela de alguma forma estava envolvida com traficantes. Mas o criminoso já está identificado, é um traficante aqui da cidade, já está sendo pedida sua prisão preventiva e será colocado na cadeia. Pelo telefone, ele conversava normalmente com a mulher em casa e ordenava, Zeca, a execução de inimigos. Também foram apreendidos cerca de 14 quilos de drogas. Os bandidos invadiam casas e chegavam a agredir os moradores. As prisões foram em Canoas. O dinheiro que sustentava a quadrilha vinha principalmente do tráfico de drogas. Ele usava o celular para mandar matar os inimigos.